sobre, fala sobre. Sete ondas no enfar, ao ar de sete praias, sete bocas fiaram.

combater, vão de manhã defender a Timor. As crianças a chorar, não as posso consolar, não as posso consolar, que eu nunca cheguei a ver, que eu nunca cheguei a ver a Timor. Andorinha de asa negra, vai ouvir o meu cantar. Ai que dor rasga o meu peito, sem notícias de Timor. Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer, posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres, já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos, agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história. E é que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo um tempo em que julguei que o valor do que fazia era tal que se eu parasse, o mundo à volta ruía. Vi tu vinhas e falavas, falavas e eu não ouvia. E depois já nem falavas e eu já mal te conhecia. Agora em tudo que faço o tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Oh, o tempo do mundo para ti. Tenho todo o tempo do mundo. Para ti, tenho todo o tempo do mundo. É nada a fazer, é nada a fazer, fazer crescer.